cuidado, cupido, eu corro perigo. Tenho muito medo de me apaixonar. Já sofreu bastante, você como antes, vem sempre à pronta, sem medo de errar. Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com amor. Você não dá tréguas pro meu coração. Você só quer que eu ame, não quero ouvir que eu reclame. Me deixa sozinho e na contramão. Por favor, Cupido, responda essa minha oração. Eu sei como só nas noites que chora, pedindo a Deus sempre um amor fiel. Estou à procura de amor, sua cura. Se eu encontrar, conhecerás o céu. A sua cara metade, alguém que cure essa dor e que te preencha por dentro vazio. Um abraço bem sincero, um ombro qual eu espero. Que encontre alguém que te faça feliz. Oh. Vou sair vencedor. Encontre alguém, meu cupido, amigo, que seja metade do que aqui restou. Não perca nunca a esperança no amor. Eu juro, fecha quem te traga calor. Tira a vontade de amar outra vez, sem medo de errar como antes se fez. Cuidado, cupido, eu corro perigo. Tenho muito medo de me apaixonar. Já sofreu bastante, você como antes, vem sempre à pronta, sem medo de errar. Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com amor. Você não dá tréguas pro meu coração. Você só quer que eu ame, não quero ouvir que eu reclame. Me deixa sozinho, me dá contramão. Por favor, Cupido, responda essa minha oração. Eu sei como só nas noites que chora. Salve, salve, galera! Eu sou o Pedrinho Black e nós somos o grupo Arte Popular! Galera da aldeia, muito obrigado pelo convite. Na nossa sendo maravilhosa, grande festa. Povo de Jacareí, povo lindo, muito obrigado pelo show. Foi maravilhoso. Deus abençoe o Pedro. Espero que encontre alguém que te faça feliz. Confia no poder do amor. Vou apostar, vou sair vencedor. Encontre alguém, meu cupido, amigo, que seja metade do que aqui estou. Não perca nunca a esperança no amor. Juro, fecha quem te traga calor. Tira a vontade de amar outra vez. Sem medo de errar como antes se fez. Vou confiar no poder do amor. Vou apostar, vou sair vencedor. Encontre alguém, meu cupido, amigo, que seja metade do que aqui estou. Não perca nunca a esperança no amor. Eu juro. Deixa quem te traga calor. Tira a vontade de amar outra vez. Sem medo de errar como antes se fez. Se fez. Cuidado, cupido. Gente, essa nova música do Arte Popular. Cupido aqui, né? Em todas as rádios do Brasil. Tamo junto.